9387, chame Recife, no 3325. 3325, bom dia, tá? Bom dia, boa viagem. Salvador, bom dia, o TAN 3601, no quente da Eco para São Paulo. Bom dia, está autorizado para São Paulo. Congonhas, o nível 360, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto TRI, via Porto, conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Leda, após Leda direto Bridge, a frequência do controle em 120.8, aciona 5405. Autorizado São Paulo, conforme a rota do plano, Bridge, a 3 Zulu no 6, B, Bravo Hotel Zulu, direto Bridge. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, da Leda. 120.8.54.05, transponder, UTAN 3601. Só confirmando que após Leda, da Leda, após Leda, direto Bridge. Da Leda, direto Bridge, após Zulu no 6, 3601. Correto, portão 04, chama pronto, UTAN 3601. Já está pronto para posicionamento, 3601. Autorizado, chama táxi, UTAN 3601. Autorizado, chamar para o táxi. Salvador, Lutã 3601, 172 a bordo, 3 horas e 50, alternando da linha ao Banco Brasil. Via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 2, tem um bom voo, tá 3601. Direita Índia, ponto de espera da 10, tá 3601. Boa trabalho. Salvador, bom dia, o Tanto 3601, quanto espera dar um com 0 pronto? 3601, decolagem autorizada na 0, vento 050 graus, 02 lá. Decolagem autorizada na 10, Tanto 3601. 3601, decolou 59, controle 1208. 1208, boa, 3601. Salvador, bom dia, TAM 3601, Dael Leda. TAM 3601, bom dia, contato radar, vigilância. 3601. Salvador, o TAM 3601. Siga. Pode voar direto da El 3601, senhorita? Leda. Confirma o 3601? Autorizado, Leda. Leda, obrigado, 3601. Nada. Salvador, é o Mike XR Hotel. Mike XR Hotel, prossiga. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o finger de número 3, pátio 19. Autorizado, chame como término de reboque, por gentileza. Será feito, graças, senhora. X-Ray Hotel retornando. Mike, X-Ray Hotel para término de reboque. Afirmativo, senhora. Graças, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Oceano 6251, informação Foxtrot. Oceano 6251, muito bom dia. Informação Foxtrot, confere. Copia 360 para Guarulhos. Pode prosseguir. Autorizado Salvador, Guarulhos, nível 360, via Pesolo 6, Belo Horizonte, direto trilho, conforme rota do ponto de voo. Decolada 190 com curva direita no perfil da saída da Euleda Bridge. 5423, controle Salvador, PR 120, décima 8. Oceano 625, nota autorizado Guarulhos 360, Pesolo 16, Belo Horizonte, trigo. Saída da Euleda Bridge, controle 1208, transponder 423. Oceano 6251, perfil da saída da El com curva direita. Decola da 10, direita, na saída da El Leda Bridge. Cotejamento correto, só me pronto para pushback e encerramento no 05. Camará. Oceané 6251, me Oceané 6251, coordenando a equipe de solo, me chame para o táxi. Vamos lá. Equador, Oceané 6251, painel do táxi, 155, 520, até no Galeão. Autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia no ponto de espera Torre, em 118.95, ajuste no 012, bom voo. Táxi de Bravo, 95, até logo. Comandor, bom dia. Seu avião é Alfa Vitor Romeu. Alfa Vitor Romeu, prossiga. Vitor Romeu, estacionado no Finger 7. Solicito autorização para reboque para o Finger número 5. Gente, Alfa Vitor Romeu, reporte para o término do reboque, por gentileza. Positivo, senhora. Iniciando o reboque e mantendo a escuta, informarei após o término. Obrigado. Salvador, Oxané 625, no ponto 000, pronto. 021, decolagem autorizado no 0, 070 graus, 069. Decolagem no 0625.